perdi minha complacência. Tentei mudar o mundo, não tentei mudar você. Nunca falei de consciência, porque vida pra mim é delinquência. O que vivo pra ninguém é confidência. Pegue minhas rimas e expõe em conferência. Tenta ser do naipe biotipo corriqueiro. Trivial padrão, usar de qual critério pra tentar me decifrar qual é meu quadro psicológico, psicótico, criminológico. E Deus pra definir as coisas que vivi, senti na pele, mas quem liga? Criança comendo lixo, por isso o que vivo não é fictício. A dor é um precipício que te consome a alma. Por isso me perco na noite com amigos mais perdidos do que eu. Me sinto desolado, conhecedor do resultado. Pra todos é final trágico, vidas pelo ralo. Planos vão por terra, o coração que petrifica, a alma que congela, minha vida é mesmo foda. Nunca que foi bela, guardo pra mim. Sai porra, some, não me acelera. Não é inveja, é ódio, enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, mas é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria. Não é inveja, é ódio, enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, mas é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria. Desvendando a falsidade de certo cyber fraud, fundada hipocrisia, disparate figurado, pior demagogia. Quem não conhece ouve, ainda diz que contagia. Diz que o rap tá no sangue, mas pra mim é van filosofia. Por que será? Não chama nós pra cantar, indiferente não vou me humilhar. Pedi pra se apresentar, em organizador. Já vi vários papá tão envolvido, coloca nós no flare. Até dá nojo, isso não é minha cara. Ai sagas, por que você é assim? Para. Claro, claro, oh, tem que respeitar. Vai se foder, filho da puta. É poucos que botam fé. Aqueles que estão comigo pela vida, pelo rap, pelo perigo. No peso de suas letras, causando cataclismo. No rap do cinismo, cinerando a Babilônia, compondo em noites de insônia. Pensando na grana, gravar em algum estúdio. Se entregar pro crime pra não fazer música em conteúdo. Verdade pra mim é tudo. Inveja é ódio enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, mas é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria. Não é inveja é ódio enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, mas é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria. Nocivo sentimento me atormenta na madruga. Desvio pensamentos na maldade dando fuga. No rap eu uso a alma e de longe vejo muito só se aluga. Alguns que são piolho, tem até os que são pulga. Sangue suga na caruda, seca pimenteira até galho de arruda. O ódio me consome, são vários os grupos, mas só muda os nomes. Ideologia xerocada, é sempre a mesma coisa copiada, rima banalizada. Agora o Tabajara virou marca registrada. Toda a verborragia é vazia sem magia. Assassino em poesia, composição de letra fraca. Quando toca só se saca que não fez de coração, mas por embalo. Não sei se vocês viram, mas agora ouve aí. Sou rapper até o talo, coitado desse droga. Dizer que nós embalo. Não é inveja, é ódio enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, mas é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria. Não é inveja e ódio enquanto morremos de overdose. Inimigos estão no pódio, é chegado um novo dia. Essas cabeças decapitadas e uma bandeja, é tudo que eu queria.